você não vai ficar vendo sua vida se acabando. Você não pode parar. Você não pode deixar sua vida se desfalecendo. E o inimigo anda lhe dizendo que é hora de parar. Mas Deus não vai deixar. Lembre de Jó, José, Paulo e Silas e ouça a voz de Deus falando: filho, estou contigo. Vou te levantar, vou enxugar tuas lágrimas, pois o barco pode balançar, mas é certo, não vou deixar ele afundar. Vou te levantar, decretar uma nova história. Quero ser o seu melhor amigo, porque filho, sempre, sempre estive contigo. Oh, oh, oh. De Jó, José, Paulo e Silas e ouça a voz de Deus falando: filho, eu estou contigo. E vou te levantar, vou enxugar tuas lágrimas, pois o barco pode balançar, mas é certo, não vou deixar ele afundar. E vou te levantar, nova história. Quero ser o seu melhor amigo, porque filho, sempre, sempre estive contigo. E vou te levantar, vou enxugar tuas lágrimas, pois o barco pode balançar, mas é certo, não vou deixar ele afundar. E vou te levantar, decretar uma nova história. Quero ser o seu melhor amigo, porque filho, sempre, sempre estarei contigo. Porque filho, sempre, sempre estive contigo.